O dia 5 de abril na história, 1722, o explorador holandês Jacob Roggeveen descobre a Ilha de Páscoa. 1900, o príncipe de Gales, Eduardo VII, escapou de um atentado na estação de trem de Bruxelas. O autor queria se vingar das mortes provocadas por britânicos no sul da África. 1923, Lord Carnarvon, arqueólogo que descobriu a tumba do faraó egípcio Tutankhamon, morreu 2 meses depois da grande descoberta. 1957, Estados Unidos e o Reino Unido anunciam que a União Soviética realizou mais uma explosão nuclear experimental. 1969, um coração artificial foi implantado pela primeira vez em um paciente em um hospital do Texas, nos Estados Unidos. A operação foi provisória e tinha como objetivo manter o homem vivo até que pudesse ser submetido a um transplante. 1971. O vulcão italiano Etna, localizado na Sicília, entrou em erupção 20 anos depois de sua última manifestação. 1976. Brasil não autoriza a representação da Organização para a Libertação da Palestina, destinada a atuar em todo o continente. 1991. Um terremoto de 6,2 graus na escala Richter atingiu a região da Amazônia peruana. 1994. Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, comete suicídio aos 27 anos de idade. 2002. Morre Layne Staley, vocalista da banda Alice in Chains. Staley foi vítima de seu vício em heroína e seu corpo foi encontrado no condomínio em que morava apenas no dia 20 de abril. 2014. Morre, aos 67 anos, o ator José Wilker, que ficou conhecido por personagens de novelas como Roque Santeiro, em que interpretou o personagem título, e Senhora do Destino, em que desempenhou o papel do bicheiro Giovanni Improta. Esses são os fatos que fizeram o dia 5 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.